tava tão linda, mesmo abraçando ele. O amor da minha vida sendo exibida de troféu por ele. Vez ou outra me olhava como quem diz vem cá, e na frente do povo dei um surto de amor. Peguei ela nos braços e a festa parou. A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varridos, e os convidados de queixo caído, me vendo levar ela embora comigo. A gente se beijando e o mundo caindo, um inconformado e dois doidos varridos, e os convidados caído, me vindo levar ele embora comigo. Priscila Senna, Alô, Elvis Pires, Márcio Pires. Vez ou outra me olhava como quem diz vem cá, do povo num surto de amor. Peguei ela nos braços e a festa parou. A gente se beijando e um